Reconhecerei em tudo a tua mão, reconhecerei em tudo o teu poder, me submeterei à tua vontade. Tens uma aliança comigo, me compraste com o teu sangue e hoje sou teu. Reconhecerei em tudo a tua mão, reconhecerei em tudo o teu poder, me submeterei à tua vontade. Tens uma aliança comigo, me compraste com o teu sangue e hoje sou teu. O meu coração se alegra em ti, Senhor. É fruto do teu Espírito em mim. Me consagro ao teu serviço, santuário eu sou pra teu louvor. Eu me comprometo com coração se alegra em ti, Senhor. Meu louvor é fruto do teu Espírito em mim. Me consagro ao teu serviço, santuário eu sou pra teu. Me comprometo com o Senhor. Reconhecerei em tudo a tua mão, reconhecerei em tudo teu poder, me submeterei à tua vontade. Tens uma aliança comigo, me compraste com o teu sangue e hoje sou teu. Reconhecerei em tudo a tua mão, reconhecerei em tudo teu poder, me submeterei à tua vontade. Tens uma aliança comigo, me compraste com o teu sangue e hoje sou teu. O meu coração se alegra em ti, Senhor. Meu louvor é fruto do teu Espírito. Consagro ao teu serviço, santuário eu sou pra teu louvor. Eu me comprometo com o Senhor. O meu coração se alegra em ti, Senhor. Meu louvor é fruto do teu Espírito em mim. Me consagro ao teu serviço, santuário eu sou pra teu louvor. Eu me comprometo.